passei como uma estrela, caminhando pelas ruas pra te ter. Fiz um pedido e dizer por onde andei. Aprendi a te amar sonhando, dediquei meus sentimentos de coração, de corpo e alma. Eu te amei por onde andei. O amor me deixou aqui nessa esquina abandonada, na fria madrugada, sozinho na calçada.